Componente da guerra, favela, a miséria que cerca protesta. Médico, soldado do morro, manipulando as peças. Na foto desfigurado da polícia científica, a concórdia é cadáver na aldeia da estima. O senado é percussor da apologia aos fariseus, 200 bi desviado, resta o ódio pros meus. Dentro do acordo da cúpula, o tratado assinado, a ignorância da cena entre corpos carbonizados. Sou escuso do ciclo, não sou teste do circo. O que vale pro louco se o sonho aqui tá no extermínio? Sobrevivente do inferno na incumbência do certo. O manifesto protesto no dialeto sem veto. Exército do oprimido, pátria carnavalesca da copa. O destino ferido, sofrido, teto da história. Uma gota de glória no rio que transborda o sangue. Quem tá em interesse próprio, propriamente nem feito toque. Sem linha escrita da mídia ou filmagem da vida. Sou a notícia da fita, não há escrita na linha. E quem negou contrapartida na apresentação dos fatos, diz que o rap é extremista e o preço é caro. Sou alvo, entendo, porque não sou conformado. Sou componente da guerra, descendente do escravo. Canto pros 10 do barraco, não pros 1000 do Morumbi. O objetivo do progresso não é as torres do Itaim. Componente da guerra, soldado da selva. Aqui é outro brasileiro transformado em monstro. Militar de favela, não acionado na tecla. Componente da guerra, soldado da selva. Aqui é outro brasileiro transformado em monstro. Militante favela, não acionado na tela. Foi tristeza corriqueira na busca da melhoria. O que a guerra constante não deprecia a estima. Nós vive a dor, a fome, o veneno e o frio. Quem sensibiliza na audiência se vende por mil. Do íntimo, assassino, cruel, infinito. Metralhando positivo pelo próprio egoísmo. Aqui não é novela, não toquei amor na tela. Ovacionado a plateia, acionado na tecla. Tá de jet, de jeta, tá firmão, cheio do zoro. No território do falso, do profeta errôneo. Enquanto a procura futebolística ultrapassa o penta, quem me respeita? Governador, presidente, povo decorrente da injúria, corrupção, repressão. Felicitação não é doação de caixão. Repatriado quilombo entre os Gandhi e os Caim. Descendente africano, Luther King, zumbi, tipo índio da selva, uma formação genética. De Pedro Álvares Cabral não tem terra. Ao dependente do PS, da fila, transporte público. Da ficha da UPA, moradia, emprego e estudo. Tá em luto, constante, sem rejuvenescimento. A linguagem é sangue, pros que tá no esquecimento. Soldado de tanque e fuzil, componente da guerra. O dinheiro é isqueiro, segregação que deserta. Deserta, deserta. Componente da guerra, soldado da selva. Aqui é outro brasileiro transformado em monstro. Militar de favela, não acionado na tecla. Semi-analfabeto, armado e perigoso. Componente da guerra, soldado da selva. Aqui é outro.